Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro. Boa noite, caro ouvinte. Este é o último programa desses dois meses que estamos mostrando aqui os quartetos de cordas de Beethoven. Vamos continuar a ouvir os últimos movimentos do quarteto número 16 em Fá maior, opus 135. Aquele dos últimos que, juntamente com o opus 127, demonstra um caráter mais lírico, né? Um quarteto mais ligado ao mundo lírico do que ao dramático e ao tenso, como os outros. Temos, então, o lento assai cantante tranquilo, que é o terceiro movimento, e depois o quarto, grave, ma non troppo tanto, allegro, na interpretação aqui do quarteto Alban Berg. Thank you. Voltando então a um quarteto do período intermediário, temos o quarteto número 9 em Dó maior, opus 59, número 3, também que pertence ao grupo de quartetos dedicados ao Conde Razumovsky. Temos aqui Introduzione andante con moto allegro vivace, segundo movimento andante con moto quasi allegretto, terceiro menuetto grazioso e trio e o quarto movimento allegro molto. Este aqui é o último quarteto apresentado nesta série, na interpretação aqui do quarteto Alban Berg, formado por Günther Pichler, Gerhard Schultz, Thomas Kakuska e Valentin Erben.

Thank you. Os últimos quartetos e a Grande Fuga, que foram compostos entre 1824 e 1826, eles pouco a pouco se distanciam do mundo, digamos, dual da forma sonata e entram meio que de cabeça no mundo da fuga, nas formas de canção ou danças, sempre com uma conotação, digamos, filosófica. O quarteto Opus 130 em si bemol é um exemplo deles. Ele foi escrito entre 25 e 26. Sobre o quinto movimento, a cavatina deste quarteto, Beethoven escreveu: "Nenhuma música minha causou tanta impressão, uma impressão tão profunda em mim como esta. Mesmo a memória das emoções que elas criam sempre custam-me lágrimas." Então vamos terminar então com um ancora aqui, um bis, que é a cavatina, o quinto movimento, adagio molto expressivo do quarteto Opus 130, sendo essa então a última obra, que na verdade essa é uma reprise, mas essa vai encerrar então a nossa série dedicado aos quartetos de Beethoven. Vamos ouvir então Cavatina do Op. 130 de Beethoven com o quarteto Alban-Berg. Estamos encerrando então não só esse programa, mas a série dedicada à integral dos quartetos de corda de Beethoven. Obrigado, ouvinte, e até a próxima série. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro.